leste a oeste, somos guerreiros do sol, filhos do nordeste, sobrevivente, descendente de cabra da peste. Oxente, oxente, moleque, estamos cansados. Não é só o forró que tem aqui deste lado, estamos defendendo o que não é respeitado. Origem eu falo, sou nordestino até os ossos, nascido no barro. Luiz Gonzaga cantava, a asa branca voava, lágrimas do rosto meu povo derramava, de tanta fome que passa, enquanto a seca não acaba, já não fica mais nada. Voz da seca que fala, periferia, bom Jesus, Caruaru, é só rajada. Se afrouxar, leva bala, ser guerreiro aqui é viver sem vacilar. Me dá minha bata de couro que eu quero ver o sol raiar. Levantar meu estandarte pra poder guerrilhar, pois sou de Caruaru, cangaceiro guerreiro do século 21. Pois sou de Caruaru, cangaceiro guerreiro do século 21. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, nascido nas catingas quebradas do meu nordeste. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, sobrevivente da catinga quebrada do meu nordeste. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, nascido nas catingas quebradas do meu nordeste. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, sobrevivente da catinga quebrada do meu nordeste. Venho de Caruaru, fiquei até surpreendido, como pude sobreviver no meio de tudo isso. Bandidos, armas, droga, choro e sangue, suspeito pelos homens, atingido pela fome, condenado a viver mal, condição social, dentro e fora da lei, no tiro do mosquefal, os papelotes enrolados na camiseta, esperando a freguesia, em plena luz do dia. Pensava que dessa forma teria muito dinheiro, a tua inevitável trouxe a mim o desespero, agora só a morte é a solução pra mim. O efeito da droga há dias, não consigo dormir, tenho que recuperar o tempo perdido antes que um conselheiro se transforme em um bandido. O dia vai, a noite vem, eu na boca de veneta, pensando no meu menor, no colo da minha preta. Se ele chora de fome, moral não vai sustentar. Sempre vivi na pior, devo me adiantar. Já chega de esperar de ver derro pinol. O poder tá no microfone, guerrilheiros do sol. Não posso morrer agora, tenho um filho pra criar. É que o amor venceu o ódio no dia das crianças. Acreditei na recuperação do ser humano, se dedicando ao hip hop, vai ser curado. Fato da minha trajetória, por enquanto é só. Humilde nordestino, guerrilheiros do sol. Fato da minha trajetória, por enquanto é só. Humilde nordestino, guerrilheiros do sol. Sou nordestino, sou calibre da morte, pois tenho o senhor que me libertou da prisão, do sistema, da polícia algemar. Para minha coroa, eu não trago mais problema, junto com meus irmãos, esse é o meu dilema. Centenário vacilou, arranjou, se ferrou. Moro no interior, a cada dia que se passa fica mais o terror. Finado belevô, um abad de pipocô, ele e outro doido, assim enrola todo dia. Aqui no nordeste é sangue, é periferia, comer comida dos bichos pra não dormir, de barriga vazia. Cadê a bolsa renda que não chega pra minha família, que espera desse lado do nordeste do governo essa micharia, denunciando essa patifaria. Guerrilheiros do sol, sobrevivente da catinga. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, nascido nas catingas quebradas do meu nordeste. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, sobrevivente da catinga quebrada do meu nordeste. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, nascido nas catingas quebradas do meu nordeste. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, sobrevivente da catinga quebrada do meu nordeste. Pernambuco, nordeste, zona sul, leste, oeste, guerreiros do gueto, a batalha que prossegue. Nascido na zona leste, clima quente, futebol, blackout, leão do norte, mais um guerreiro do sol, que batalha todo dia contra a selvageria. Pede a Deus livramento da mira da polícia, zóio grande da vila. Traz moleque avião de crack, na esquina se vacila, leva baque, pá! Porra, não aguentamos mais, guerra entre gangues rivais, Ferraz versus Novais, que acabem com a guerra, prevaleça a paz. Já derrubaram muito sangue com essas lixas, rapaz. Muitas vidas contratadas, piradas por satanás, treta de ancestrais, deixa isso pra trás, suas vidas valem mais. Escuta o que eu te digo, chegado é um conselho, não queira que os seus filhos tampem percurso cego. Eles são o futuro, pode crer, pense nisso. Não queira que a vida deles acabe num homicídio, não é muito difícil. Vixe, mal e disco, pistolagem disposta, o 5-7 é o artigo. Muitas almas compradas com dinheiro do inimigo. Não é à toa que dizem que o dinheiro é seu filho. Dinheiro maldito, guerreiros iludidos, almas compradas na quebrada, os corpos caindo. Nordeste chora, misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, nascido nas catingas quebradas do meu Nordeste. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, sobrevivente da catinga quebrada do meu Nordeste. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, nascido nas catingas quebradas do meu Nordeste. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, sobrevivente da catinga quebrada do meu Nordeste. E aí, olha eu aqui, irmão Jota, voz do morro, descendente de zumbi em plena revolução. Não quero ser manipulado pela televisão. Olho pro meu povão do sertão, aonde o chão está rachando com os pés cheios de calo. Guerreiro da terra, vou acender uma vela pra aqueles que estão vivos e aqueles que a terra já comeu. São Jorge Guerreiro, proteja esse filho seu. Não sou ator, nem muito menos estrela. Dali maloqueiro, coloca lenha na fogueira. Vamos bater zabumba, vamos tocar sanfona. Caruaru, minha cidade, a verdadeira zona. Cadê a cultura, a verdadeira história de Caruaru? Mestre Vitalino e o grande Azulão, Leonel do Pandeiro, João do Pifanus. Guerreiros do sol, é tiro de Riúna, espinho de Juá. É rap do Nordeste, você vai experimentar. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, nascido nas catingas quebradas do meu Nordeste. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, sobrevivente da catinga quebrada do meu Nordeste. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, nascido nas catingas quebradas do meu Nordeste. Guerreiros do sol, moleque cabra da peste, sobrevivente da catinga quebrada do meu Nordeste. We'll be right back.